Aí, Diego manda um salve. Primeiramente, quero agradecer a Deus pelas forças, pelos obstáculos que passei. Obrigado, Senhor. Derrota após derrota, até a vitória final. Aí, família Prado, valeu pelo apoio. Aos verdadeiros amigos de hoje e de longa caminhada, tá ligado? O importante não é justificar o erro, mas impedir que ele se repita. Aos grupos de rap de Itu e região, tamo junto. Aí, salve os pirata, Vilaiane, esporte é saúde. A verdadeira capacidade de um revolucionário se mede por sua habilidade de encontrar táticas revolucionárias adequada para cada mudança de situação. Até quando fecharem as cortinas, truta, livrai-nos do mal, Senhor. Amém. Eu, Karina, queria agradecer primeiramente a Deus e a todos que, de maneira diferenciada, nos ajudaram a chegar onde chegamos. Até aqui nos ajudou o Senhor e, com certeza, vai continuar nos ajudando e nos fortalecendo. Salve, Caminho Alternativo! É nós, hoje e sempre! Caminho Alternativo agradece a todos que acreditam em nosso trabalho, aos familiares, amigos, trutas e quebradas, a todos que não abriram as portas e aos que fecharam. Ficou agradecimento e votos de felicidade a todos que passaram pelo grupo: Marcelo, Vanessa, Graziele, Fernando, Daiane e Tamar. Vocês também fazem parte desta vitória. Salve, Tamar, muitas saudades. Daqui uns dias nós de novo. Salve, Tizil, sem você esse trabalho não estaria completo. Aos que tá correndo junto, salve TI, salve Pátria Nossa. Um salve às quebradas que sempre nos acolheu com muito respeito. Um salve à minha quebrada, Vilaiane, não toco por nada, truta. A todos que lutam e acreditam no rap nacional, vamos dominar o mundo. Quando fecharem as cortinas, será tarde demais para mudar. Será tarde demais para fazer o bem, para se arrepender e pedir perdão. Para mudar nossa história, será tarde demais para viver e ser feliz. Vamos correr atrás, truta. Trabalhar, estudar, viajar, fazer novas amizades. O mundo tá aí, pra quem não se fecha, ele tá de braços abertos. Aquele que é responsável por tudo isso, pelas inspirações e talento. Obrigado, Deus. Obrigado por me fortalecer com os obstáculos. Em ti eu confio a nossa trajetória. Alessandro, paz.